Bem, amigos do Trio Wide, vamos chegando à nossa 40ª edição. Já estamos perto do nosso aniversário de um ano de podcast. Mas vamos ao assunto principal. Vamos a Dover para saber o que melhor de aconteceu por lá. Hoje, o Hélio Pedro não estará conosco. Então, Leonardo Guina, o podcast é seu. Bom, pessoal, boa noite todo mundo, boa tarde, bom dia ao pessoal na hora que for nos ouvir. Hoje a minha ilustríssima e excelentíssima esposa ajudou a fazer a abertura do podcast, porque é isso aí, pessoal. O Pedro, o Hélio, não vai estar com a gente essa semana. O Pedro vai estar a trabalho, está fazendo como que fosse um congresso a trabalho essa semana, então não está com a gente. E o Hélio tá, também está estudando bastante essa semana, precisando fazer trabalho, provas. Então, essa semana eu vou estar sozinho essa semana no podcast. Então, pessoal, vamos começar então o final de semana em Dover, que começou na sexta-feira à tarde, 6h30, a corrida da Truck Series, onde foi uma corrida muito movimentada, uma corrida muito boa, gostosa de se ver, mas assim, vem acontecendo algo que vem sendo bem, bem constante nas corridas da Truck Series. Os carros, o bastante truque, tendo um acidente muito bobo. E tendo um acidente muito bobo e assim, deixando a corrida talvez um pouco travada. Mas mesmo assim foi uma corrida que realmente valeu a pena assistir. Foi a vitória do Kyle Busch. Kyle Busch chegou à sua 39ª vitória na Truck Series. Ele que já está sobrando nos números, né? Pelo menos em números ele está sobrando. Já somou 39 vitórias. Ele faz a sua quarta vitória em 5 corridas esse ano na Truck Series. Realmente é um número impressionante do Kyle Busch. É um número que. Esse tipo de número do Kyle Busch vai ser difícil alguém bater esse número aí um dia, mas eu, pelo menos na National Wide Series e na Truck Series, o Kyle Busch está fazendo história. Agora na Sprint Cup aí já é outro departamento, né? Então vamos ver aí o que o Kyle Busch fará nas próximas edições aí. Mas parabéns ao Kyle Busch, mais uma vitória aí, ele que liderou. Das 200 voltas, liderou 150 voltas. Só o Matt Crafton que atrapalhou um pouquinho ali, que liderou um pouquinho mais. Mas depois acabou sendo coletado no acidente. Aliás, bateu sozinho, né? Teve um pneu furado e foi direto pro muro. Mas realmente o Kyle Busch dominou a corrida em Dover. Não deu chance pra, teve chance para ninguém. O Ryan Blaney tentou apertar, tentou chegar perto, mas mesmo assim foi. A pressão foi muito pouca e terminou a corrida quase 2 segundos acima, a diferença entre os dois. Então, já passando meu destaque, pessoal, meu outro destaque é o Ryan Blaney que volta, fazia corrida boa e terminou a corrida em segundo. Ele estava precisando de resultado, ele estava precisando de resultado. Vinha de dois acidentes no Kansas e em Charlotte. E, então, esse resultado para ele foi muito bom em segundo lugar aí em Dover para o Ryan Blaney. Meu destaque também é o Brandon Jones que marca o seu primeiro top 5 na Truck Series em 5 largadas. Ele tem apenas 5 largadas, fez a sua segunda largada esse ano agora em Dover e terminou, largou lá atrás, largou em 29º e terminou a corrida em quarto colocado, somando o seu primeiro top 5 na carreira dele. O outro destaque também é o John Hunt Nemechek, o filho de Joey Nemechek, todo mundo conhece. Ele que fez um bom final de semana em Dover, né? Largou, fez bons partes, largou muito bem, largou em sétimo e terminou a corrida em sexto. Marca também aí em quatro largadas agora, marca o seu primeiro top team aí, o John Hunter Nemechek, foi um bom resultado para ele. E o outro destaque meu também é o Tyler Reddick. Tyler Reddick fez uma excelente corrida, um excelente final de semana dele também. Com o truque 19 ali, aquele truque da Brad Keselowski, aquele Ford, que anos atrás, quem outro aposentou, o Rothstein, estava andando esse truque aí, mostrando que é um truque bom, que é um truque que realmente promete alguma coisa quando o piloto é bom, tem competência, quando anda no truque, promete que resultado vem. Então tá aí, foi o oitavo colocado o Tyler Reddick, que terminou seu primeiro top team na carreira em apenas 4 largadas. Ele que largou em quinto também, pessoal. Então foi uma boa corrida para ele. Agora falando dos acontecimentos da corrida. A corrida contou com 7 bandeiras amarelas, onde foram 38 voltas sobre bandeiras amarelas. Tivemos também 6 trocas de liderança, mas claro que a maior liderança aí foi a do Kyle Busch, que liderou 150 votos. Então, assim, o Kyle Busch não tem nem o que falar, né? O Kyle Busch sobrou aí. O Matt Crafton, que liderou umas voltas picadas aí, mas o grosso mesmo, o grosso modo mesmo, foi o Kyle Busch que liderou boa parte da prova. Dessas 7 amarelas que aconteceu, o maior incidente realmente foi. Tivemos 2. Foi bem no comecinho da corrida, onde o Turco 35 acabou se envolvendo em acidente, do Mason, onde bateu o Mason Mingles, o Brian Silas e aquele menino novo lá, o Gray Gaudin, ele que é piloto da KN, estava fazendo sua corrida aí, uma das suas estreias aí, que ele até chegou a fazer corrida no passado, se eu não me engano. Mas, não, realmente, foi o primeiro ano que ele vem fazendo corrida. O ano passado ele não podia fazer, porque não tinha nem idade. Foi o primeiro ano que ele vem fazendo. Foi a sua segunda largada esse ano e acabou se envolvendo em incidente aí, mais uma vez aí. E, sim, tirou um pouco o brilho dessa segunda corrida dele aí. O outro acidente também que teve mais no final da corrida. Depois a gente teve o 63 que bateu, o 99 rodando de mais uma vez se envolvendo acidente, o 9 também acabou se acidentando também, o 0 também ficou parado no meio da pista, o 88 também se acidentou na curva 2, e depois no final da corrida tivemos o Truque 77, o 20 e o 32. O 20 se envolvendo acidente mais uma vez. O 67, que é o truque do German Quiroga, e o 32, que é o truque do Ben Rhodes. Esse menino aqui que andou muito bem a tarde toda. Depois desse acidente que ele acabou terminando muito mal a corrida, em 22º. Mas esse menino aqui andou muito bem. Esse menino aqui, se eu não me engano, ele já ganhou corridas esse ano na KM também. Ele tem vitórias por lá esse ano. Isso, exatamente. Ele tem 3 vitórias, das 7 corridas, ele tem 3 vitórias já. Um menino de muito talento, bom ficar de olho nesse menino aí, que ele deve despontar aí mais daqui um tempo aí, um pouco mais para frente, ele deve estar despontando aí para liderar um time aí, quem sabe fazer full time daqui 1 ou 2 anos. Então, pessoal, essa foi mais ou menos, como eu já falei, foi uma corrida boa, uma corrida gostosa de se assistir. Realmente, quem assistiu a corrida gostou. Apesar do domínio massacrante do Kyle Busch, pessoal, mas foi uma corrida muito boa. Como eu estou sozinho hoje, pessoal, não tem como eu ficar rodeando muito o assunto para argumentar. Então eu vou mais direto ao ponto, tá, pessoal? Não, espero que vocês não se importem, não fiquem bravos comigo. Então já vou pular aqui para o campeonato. O Timothy Pitts assume a liderança do campeonato, o Matt Crafton cai para segundo. Agora são 185 contra 184 do Crafton. O Peters assume a liderança aí. E o John Salter vem em segundo com 1 ponto também atrás de 184. E o German Quiroga vem em quarto com 179 pontos. O Ron Hornaday vem em quinto com 170 pontos. E o Ben Kennedy vem em sexto com 169 pontos. 16 pontos atrás do Peters. O Ryan Blaney vem 19 pontos atrás do Peters. O John Stoller vem 26. O Jeb Burton, que faz um ano muito aquém, o Jeb Burton, tá devendo o resultado, o Jeb Burton, não, realmente não está andando muito bem esse ano, vem 32 pontos. E o Coulter, que fez uma boa corrida, terminou no top 5. Ele foi top 5, o Joe Coulter, na corrida, terminou aí em décimo, tá em décimo lugar agora. Com esse top 5, ele ganha duas posições e sobe para décimo, vem de décimo segundo para décimo. E uma das maiores decepções esse ano aí, vencendo o Dallin Earnhardt Jr., que com certeza seria um dos pilotos que, acho que 70%, 75% aí do pessoal que acompanha a NASCAR realmente pensaria e queria até ver o Dallin Earnhardt Jr. tá ou na liderança, entre os líderes ali, lutando por esse campeonato. Mas ele já tá 49 pontos do Peters, que é o líder. A diferença não é muita, claro, estão apenas no começo do campeonato, mas assim, É uma diferença já considerável, já precisamos contar de azar de todo mundo ali. Isso que é difícil. E pelo momento aí, pelo campeonato, o campeonato vai se desenhando ali que a Red Horse Racing e a Toro Sports Races deva ter os melhores truques ali durante o ano todo e deva estar lutando por esse título aí. Assim como a Turner também vai vir como um time para chegar no campeonato. E o Ryan Blaney, né, com o truque da Brad Keselowski também vai estar aí para lutar para esse campeonato aí, mas eu penso que Red Horse e Thor realmente vai ser as duas equipes que vão puxar aí, vão liderar esse campeonato aí, com certeza. Com a Turner, claro, a Turner não pode deixar de esquecer a Turner, chegando aí para essa brincadeira aí, como eu sempre costumo falar. Bom, pessoal, esse é o bloco então da Truck Series, vou terminando ele por aqui agora, e daqui a pouquinho eu já volto já, pessoal, com o bloco da Nationwide Series para saber o que melhor acontecendo a corrida da Nationwide Series, pessoal.